YouTube, você é foda. Eu sou aquele que ninguém vê, mas vem de baixo, é um tapa a subir. Voando alto e não me perdeu, tanto que eu perdi, me fez evoluir. Eu sou aquele que ninguém vê, mas vem de baixo, é um tapa a subir. Voando alto e não me perdeu, tanto que eu perdi, me fez evoluir. Aí menor, pega a visão. Sei que tá ruim, mas pode melhorar. Desce o melhor pelo mundão. Você não pode se contaminar. Cada gota de choro que pinga no rosto em pepita de ouro se transformará. Pro sofrimento virar alegria, você só não pode parar de sonhar. Quantos menor não cresceu sonhando em ser como o Neymar? Carregar camisa 10 e meter gol na seleção. Quantos menor não se foi sonhando em ser Pablo Escobar? Mas só acordou pra vida quando caiu na prisão. Peço que também caí na ilusão do ouro, da prata e também do cifrão. Pulei de cabeça no louco mundão. Nessa caminhada perdi uns irmãos que agora se encontram privado na cela. Aquele bailão que nós marcou cancela. Mais um animal na visão do sistema. Só peço pra que Deus quebrante as algemas. Quantos menor não cresceu sonhando em ser como o Neymar? Carregar camisa 10 e meter gol na seleção. Quantos menor não se foi sonhando em ser Pablo Escobar? Mas só acordou pra vida. Eu vi o mapa de maloca entrando no crime pra ficar suave. Eu vi a ambição tomar conta de vários moleques da comunidade. Só que infelizmente não tiveram sorte e bateram a nave. Os que deram mais sorte ao invés de ser morto tá atrás das garras. É a fusão, o marujão, essa visão que temos a passar. A lei do cão, causa do mundão, sem previsão pra maldade acabar. Vários vilão de nove na mão, sangue no olho querendo catar. O carro forte com vários malotes, não importa se a vida lhe for a custar. Não tô pagando de ser o correto, olhei pro céu ali não vi. Atento nas madrugadas, angustiado, quieto, fazendo rimas com muito afeto. Eu e Deus no vale da morte, sem luz do túnel eu não via fim. Ao ver os meus levados pela morte, a tristeza tomava conta de mim. Meu coração na ponta da caneta, vem nessa linha do meu raciocínio. Na ilusão com uma escopeta, alguns irmãos assinam latrocínio. O sistema que taxa de marginal, justiceiro de farda são ilegais. Ibope na mídia, telejornal, alguns morrem por motivos tão banais. Cantar a verdade é o que liberta, a vida é injusta, às vezes flerta. Rap machadada, a mente aberta, cada livramento uma descoberta. Ali eu vi alguma melodia, minha poesia numa harmonia, a sintonia com a minha alma, minha mente, calma, grato pela vida. Enfim, de onde nós veio, pra onde nós vai, futuro que não pertence, o que não me faz tão bem, medito demais, às vezes o ódio vence. Ninguém sabe da vivência que vivi, tanta coisa na memória, trabalhei duro pela minha vitória. Eu sou aquele que ninguém vê, mas vem de baixo, é um tapa subir. Voando alto e não me perdeu, tanto que eu perdi, me fez evoluir. Eu sou aquele que ninguém vê, mas vem de baixo, é um tapa subir. Voando alto e não me perdeu, tanto que eu perdi, me fez evoluir. Eu sou aquele que ninguém vê, mas vem de baixo, é um tapa a subir. Voando alto e não me perdeu, tanto que eu perdi, me fez evoluir. Eu sou aquele que ninguém vê, mas vem de baixo, é um tapa a subir. Voando alto e não me perdeu, tanto que eu perdi, me fez evoluir.